Oi, oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 89 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Estas são nossas ideias de revisão para hoje. Lição 77. Eu tenho direito a milagres. Eu tenho direito a milagres porque não estou sujeito a nenhuma lei senão as de Deus. As suas leis me liberam de todas as mágoas e as substituem por milagres. E eu quero aceitar os milagres no lugar das mágoas, que são apenas ilusões que escondem os milagres que estão além. Agora, só quero aceitar o que as leis de Deus me dão direito a ter para que possa usar isso a favor da função que Ele me deu. Poderias usar estas sugestões para as aplicações específicas dessa ideia. Por trás disso, há um milagre ao qual tenho direito. Que eu não guarde mágoa de ti, nome da pessoa, mas que eu ofereça o milagre que te pertence. Visto de modo verdadeiro, isso me oferece um milagre. Lição 78. Que os milagres substituam todas as mágoas. Através dessa ideia, uno a minha vontade à vontade do Espírito Santo e as percebo como uma só. Através dessa ideia, aceito a minha liberação do inferno. Através dessa ideia, expresso a minha disponibilidade para ter todas as minhas ilusões substituídas pela verdade, conforme o plano de Deus para a minha salvação. Eu não quero fazer exceções ou achar substitutos. Quero todo o céu e só o céu, como é a vontade de Deus que eu tenha. Algumas formas específicas úteis na aplicação dessa ideia seriam: não quero guardar essa mágoa à parte da minha salvação. Que as nossas mágoas sejam substituídas por milagres. Nome da pessoa. Por trás disso está o milagre pelo qual todas as minhas mágoas são substituídas. Eu tenho direito a milagres. Que os milagres substituam todas as mágoas. Citação do dia. Hoje eu reivindico minha unidade com Deus. Quando não estou em paz, eu me separo do meu verdadeiro eu. Quando não estou sentindo amor, eu me separo de Deus. Hoje eu reivindico minha unicidade com Deus, pois assim todo o meu sofrimento deve terminar. Que possam os falsos e delirantes fractais do meu verdadeiro eu, raiva, carência, controle ou qualquer outro, voltarem agora para o nada de onde eles vieram, pois eles não são quem eu sou, e hoje eu abraço a experiência de ser o meu verdadeiro eu. Que possam os anjos me envolver e sempre me lembrarem de quem eu realmente sou e da inocência em todos. Que eu não seja tentada pelas falsidades do mundo a esquecer que eu sou uma com Deus. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Reflexões e Devoções Diárias, de Marianne Williamson. Que lição fortíssima, super tocante e maravilhosa para esse primeiro dia pós-eclipse da lua vermelha. Lindo, maravilhoso. Um beijo, gente. Beijão. Até a próxima lição. Tchau, tchau.